determinado função. Gingadão mafioso, paloso, só os ladrão. Atividade na pista, só os flagrante na quina. Aqui é só os correria nativa. Arena cheia de monstro, deseja ambição. Ilusão de ter muito dinheiro, 12 é missão. Os pivetes se atiça, quer colar na guarita. Quer prata no pescoço, tênis Nike, draga na cinta. Aspeta, acha lindo, se encanta com os moleque. Quer descer pro barraco pra fazer um teste. Escama Red Black, a noite promete. Ajoelhou no meu barraco, neguinha, agora reze. Farol baixo, tela quina, os coxinha segue a pista. O flagrante é só a cara, não tem esparro, seu polícia. O bonde não dá mole, sempre na função, nas bike. Depois das 20 é 33, flagrantão, Ares White. Gingadão, estalha, nós que tá esparradão. Na noite, atividade, atividade na função. Gingadão, estalha, nós que tá esparradão. Nós tá nos corre, sem pagar simpatia, coquetel, molotov. Canto cena do louco, pivete no arrebento. Que na disposição, não conhece medo. Gingadão, style, paloso, telo, pivete. Na função 3-3, na cinta 3-5-7. Um 12, na quina 1-5-7, no farol. Pagando de bandido, castelo, pivetão. De rolê na city, se pão peça cromada. Um pan na farinha, dá umas bolas na marapa. No corre, dinheiro é mato, vagaba curte lombra. Salve pros função, lá do bonde dos maconha. Aglomerou na quina, uma pá de maloqueiro. Gambé, vem na sede, só achou isqueiro. Tá flagrante, tá paloso, trincando nas coquete. O sonho das patrícia, o desejo das piriguete. As peta admira os menorzinho bandido mal. Que tá no corre louco com uns brinquedinho criminal. Rapaz, não existe paz, mundo do crime. O esquema de quadrilha é munição, grosso calibre. Crime tá foda, irmão, melhor não abraçar. Falsa ilusão de ser.